Cumprimento os colegas vereadores, os funcionários desta casa, o público presente na noite de hoje no plenário e todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, acompanham o nosso trabalho através dos meios de comunicação. Quero dizer à comunidade que me ouve neste momento que esta semana eu recebi muitas mensagens de solidariedade, inclusive ligações se solidarizando com a minha pessoa. Motivo da solidarização? Um programa feito na Rádio Taquara pelo prefeito Tito Lívio Jäger Filho. Se vocês me perguntarem se eu ouvi, não ouvi. Não me interessa saber qual é o pensamento do prefeito com relação à minha gestão. A gestão da Câmara de Vereadores, ela é da responsabilidade da presidente Sirlei no ano de 2019. Quem fará julgamento das minhas contas é o tribunal. Quem fará o julgamento do meu trabalho é a comunidade, votando ou não em mim novamente. Então, eu quero dizer à comunidade que está solidária à minha pessoa que eu não estou triste. Eu estou agradecida. O prefeito me colocou agora mais longe dele. E é bom. Se eu tivesse ouvido ele falando bem de mim na rádio, eu teria que justificar. Mas como foi de mal, eu estou agradecida. E quero dizer que algumas pessoas, inclusive um empreendedor de Igrejinha, de uma importante fábrica e grande fábrica de calçado, ele disse: que triste, vereadora, ver na tua cidade um prefeito mendigando recurso da Câmara de Vereadores, tendo um orçamento para administrar. Isso eu ouvi e fiquei entristecida pela nossa cidade. Quero também dividir com os senhores algo que me deixou extremamente feliz: ter participado da abertura dos festejos Farroupilha nos festejos aqui em Taquara na noite de sexta-feira, onde foi oficialmente aberta a Semana Farroupilha em Taquara. Lá nós tivemos a presença do patrono dos festejos Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, senhor César Oliveira. Também tinha o Juliano Barbosa, que é presidente dos festejos de Taquara e que foi a pessoa que se envolveu e participou e convidou e levou as mulheres para serem homenageadas no acampamento Farroupilha na noite de sexta-feira. E quero dividir com os senhores que o patrono César Oliveira retratou na sua fala a minha fala de abertura. E ele disse da capacidade de gestão da mulher brasileira, da capacidade de acolhimento, de fazer o que é certo, de ser transparente. Mas o que mais me orgulhou foi ele dizer que é comprovado que a mulher, além de acolher, além de ser boa gestora, ela é incorrompível. E ele reforçou a fala dizendo o seguinte: a mulher dificilmente cede a esta característica bizarra da corrupção. Senhores, isso me alegrou muito, porque ouvir de um tradicionalista do cunho deste cidadão, César Oliveira, estas palavras, me fizeram feliz. Feliz por saber que há um trabalho reconhecido da mulher no Brasil. Quero dizer-lhes que a abertura da 13ª edição dos festejos Farroupilhas do Paranhana, homenageando a mulher gaúcha, é a representação disso, da importância do trabalho da mulher à frente de tantas administrações, de tantas instituições, fazendo o que é certo e sendo transparente. Convido a comunidade taquarense a se fazer presente na Câmara de Vereadores para conhecer a nossa prestação de contas e para entender que o recurso da Câmara de Vereadores é administrado a várias mãos, tem uma gestão de uma outra mulher, que é a diretora-geral da Câmara, e tem também um contador que cuida do recurso. Eu cuido do recurso com responsabilidade, eu economizo, eu tornei a Câmara melhor e todos os vereadores colaboraram economizando e podemos beneficiar a nossa Secretaria de Obras e o nosso importante secretário de Obras, que aqui está, que está fazendo um excelente e reconhecido trabalho para ganhar uma moto niveladora. É um trabalho responsável, é um trabalho cuidadoso, é o trabalho da mulher Cirlei Silveira. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e desejo a todos uma excelente semana.